devolve a alegria, Senhor. Devolve a alegria de quem nos acompanha em casa. Devolve os sonhos, devolve os projetos, a vontade de viver.